ficando louca, louca, louca, louca. Faz um boca a boca, louca, louca, louca. Vai ficando louca, louca, louca, louca. Faz um boca a boca, louca, louca, louca. Louca, louca. As sete melhores, as mais pedidas. Música 5. Eu bem que te falei, viu, mas você não me ouviu. Sabe de nada, agora tá aí sofrendo. Vai, vai com calma nessa paixão. Vai, você sempre teve a razão. Coração, assim você me mata de amor. Mas você não me ouviu. Tomou um chá, agora tá aí sofrendo. Eu bem que te avisei, viu, mas você não me ouviu. Sabe de nada, agora tá aí sofrendo. Vai, vai com calma nessa paixão. Vai, você sempre teve a razão. Coração, assim você me mata. Música 4. Martela, martela, martela, martela. É martelada, martela, martela. É só olhar pro meu martelo que ela fica assanhada. É martelada, martela, pá, pá. É só olhar pro meu martelo e vai. Brasil que chegou pra enlouquecer. As meninas se amam, só toca pra ela e mexer. Se liga na pegada que faz qualquer chão tremer. Todo mundo fica doido com o tamanho do martelo. Mas eu vou ser sincero, trabalho de pedreiro. E o lance aqui comigo é martelado de inteiro. Pressão a toda hora, não vou furando a rocha. Estilo focador é martelada, pum, pum. Martelada, martelada, martelada. É martelada, é martelada, é martelada, papá. Comigo é martelada, noite e dia sem parar. Martela, martela, martela, martela. E puxa, pega pra cá. A jaula das gostosuras. enjauladas, gostosudas, vem de um jeito mais quente. E com uma serpa, a pegada é diferente. Preste atenção no que eu vou te falar. Junte os dois braços e pá. Pá é martelada, é martelada, é martelada, pá, pá. Enjaulada, é gostosuda, é martelada, sem parar. Martelada, martelada, é martelada, pá, pá. Enjaulada, é gostosuda, é martelada, sem parar. Martelada, martelada, martelada. Só olha pro meu martelo que elas ficam assanhadas. É martelada, é martelada, é martelada, papá. Com a jaulada é gostoso de martelada sem parar. Comigo é martelada noite e dia sem parar. Comigo é martelada noite e dia sem parar. As sete melhores do seu rádio. Música 3. Me surpreende esse teu jeito. Uma semana já tá vendo os meus defeitos. Até que a morte nos separe, lembra, você prometeu em cima do altar. Eu beijo, me arrepia, tua pele me domina. Todo inocente é um homem que fascina. O que que aconteceu? Vamos conversar. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente ama. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente se ama. Me surpreende esse teu jeito. Uma semana e já tá vendo os meus defeitos. Até que a morte nos separe, lembra, você prometeu em cima do altar. Teu beijo me arrepia, tua pele me domina. Todo inocente é um homem que fascina. O que que aconteceu? Vamos conversar. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente ama. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente ama. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente ama. A gente briga, faz barraco, depois beija e chora. A gente faz as malas, mas ninguém quer ir embora. Sempre acaba em cima da cama. Sete dias, sete noites da semana, a gente se ama. As sete melhores. Música 2. Pra você, entreguei todas as flores que tinham no meu jardim. Fui fiel e no céu eu pedi para ser seu anjo querubim. Nunca mais vou amar alguém que não sente nada por mim. Já cansei, vou mudar, e é você quem vai correr atrás de mim. Tenho certeza que um dia você vai encontrar uma pessoa que te faça chorar. Pro seu sentimento eu não tô nem aí. Eu vou beber, amar e me divertir. Sou mais eu, me perdeu, sempre primeiro eu. Foi você quem escolheu. Sou mais eu, me perdeu, eu não tô nem aí. Eu vou beber, amar e me divertir. Sou mais eu, me perdeu,